Você está ouvindo o Animesphere, o seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa. Bom dia, boa tarde, senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração. Aqui é Jorge Augusto. E, cara, eu nunca vi um personagem tão babaca, e olha que eu já vi vários babacas, igual a esse desse anime. E aqui é o Nerdmaster, e pela primeira vez na história deste podcast, nós não vamos falar de uma produção japonesa. Afinal, nós vamos falar do filme Namorada de Aluguel, de 1987, né? Não. Com aquele Matthew Broderick genérico, não? É esse, não? Não. Can't Buy Me Love, não? Não? Não? Droga, vi o filme não, errado. Não, gente. Dessa vez, nós vamos falar do anime que foi lançado este ano, de nome Kanojo Okarishimasu. Saúde. Em inglês, Rent a Girlfriend. Ou em português, Namorada de Aluguel, piada, porra! Essa é a piada que o Nerd Master acabou de mandar. Merda. Bom. E não, ouvinte, você não tá ouvindo errado, não. Só tem nós dois. É que o anime é maravilhoso, mas a equipe é um bando de vagabundo. Ninguém quis ver a porcaria do anime. Eu tô... Já solta os podres logo. Já solta. Não quero nem saber. Já solta o poder lá. Não, não quis ver Álvaro, não quis ver Cersara, não quis ver ninguém. É um bando de vagabundo. Quer porra nenhuma nessa vida. Bom, de resto, já agradeço quem tá acompanhando, né? Norbertão. Norberto! Obrigadão aí por ter... Obrigado por acompanhar aí. Bom, e vamos começar logo essa brincadeira, né? Primeiro de tudo, a ficha técnica vai estar no post. A única coisa que vocês precisam saber é que a direção desse anime foi feita por Kazuo Mikoga. O cara já fez o storyboard de Goblin Slayer. E dirigiu vários episódios em animes como Akame ga Kill, Hatarakuma Osama, ReZero, Otakoi. Hatarakuma Osama é o meu segundo Isekai favorito. Tirando, claro... O primeiro, que é o melhor de todos. Não precisa nem falar qual é. É o Konosuba. Não precisa. Konosuba. Como se ninguém soubesse. Ouçam. Aliás, vai ser, a partir de agora vai ser o terceiro, que eu tenho visto Isekai Quarteto. E caralho, Isekai Quarteto é muito bom, cara. É, porque o Isekai Quarteto, ele tem pelo menos os quatro principais... Isekais da atualidade. É, né? Ele tem Konosuba e outros três que me interessam. Porra. Pra variar. Tadinho de Overlord. Não podia perder a piada, né? Era. E o estúdio dele é o TMS Entertainment, que é um estúdio de animes como D-Gray-Man, Real Life, Dr. Stone. Dr. Stone é bom. Megalobox. Megalobox é bom. Fruit Basket. E Yowamushi Pedal, que é aquele anime do pessoal que é ciclista. Nossa, eu nunca teria desconfiado. Baki. Baki é bom. Baki é o campeão na Netflix, dublado. Vale a pena. Kamisama Hajime Mashita. Tu vai falar todas as produções deles ou vão parar por aqui? Não, eu só vou parar agora com Lost Canvas. Ah, tá bom. De Cavaleiros do Zodíaco. Bom também. Os caras são foda, velho. É isso aí. E aqui a gente vai trazer principalmente o quinteto principal. Oh, vou falar da fonte. A fonte é Vanguard, duração 24 minutos, o tema de abertura. Calma. É bom pra cacete. Calma, eu só tô resumindo porque eu vou colocar tudo isso e muito mais no post desse episódio. Você não gosta só de ouvir de quando tem pouca gente na conversa, ele resume muita ópera, tá? É uma economia de cidadão, esse cidadão muito econômico esse, vou te contar um negócio não. Eu quero simplesmente partir para falar dos seiyus e depois da obra, né? Por tá favor. Bom. Ok. Tá. Então, aí o que, que a gente vai partir agora? A gente vai falar dos personagens principais. Começando pelo óbvio protagonista, né? Kazuya Kimoshita. Também conhecido como o Babaca. Né? Aí, Nerdmaster, antes que a gente continue aqui com o seiyuu dele, fala da sua teoria dos casos lixo. Você quer que eu fale da trama também? Então, é melhor a gente falar da trama primeiro. Então vamos pra trama, bora pra trama. Ó, a trama é a seguinte, Kazuya Kinoshita, ou Kinoshita Kazuya, se você for falar no japonês, né? É um estudante de 20 e poucos anos que tinha uma linda namorada, a Mami Namami. A Mami Nanami, Namami Namamanami. É muito... É um trocadalho. É um trocadalho do carilho, eu sei. É um trocadalho do carilho, mas tudo bem. Mas de repente, não mais que de repente, ele leva o famoso pé nas bundas. A garota vira pra ele e fala, tô gostando de outro, tchau pra você. Vou te contar, não, é desse, o pior, o vídeo, eu não tô de sacanagem, não. É exatamente assim a cena. Ela vira pro cara e fala, tô gostando de outro, tchau pra você. É só isso que ela fala, tá? Aí o cara, como todo bom, aborrecente de 20 e poucos anos e fudido da vida, vai fazer o quê? Vai chorar as pitanga na porra do quarto dele, batendo uma. E sabe como é que é, todo corno gosta de bater pra ex-namorada. É uma coisa muito comum, inclusive, entre os cornos. Não que eu seja corno pra saber disso. Nesse anime eu posso dizer que é literal mesmo. E você acha que eu tô falando de forma figurada? Não, é que muita gente pode achar que eles... que você tá fazendo, falando de forma figurada. Não tô. Ele é um babaca punheteiro mesmo. Pois é. É. Mas aí, papo vai, papo vem, o punheteiro, digo, o babaca, digo, o Kazuya, ele tá chorando as pitangas porque perdeu a namorada e de repente bate os olhos num anúncio de serviço de prostituição. Não, digo, de namorada de aluguel, né? Para que as pessoas possam namorar, agora sim no sentido figurado, tá? Não. Sem compromisso e sem putaria, tá? Eu acho. Deve ter, não sei. Não tem. Eu posso dizer com certeza, não tem. Agora, isso que eu realmente fiquei impressionado com a porra do anime. Cara, isso é próprio da cultura japonesa ter namorada de aluguel? Sério? Essa porra existe? Então, eu não tenho ideia de que se existe ou não. Mas do jeito que eles colocaram no anime, é provável que sim. Qualquer semelhança com geisha é mera coincidência, né? É, mera coincidência nesse caso. Aí ele contrata a namorada. A namorada que ele contratou foi a Shizuru Mizuhara. E o rapaz, esta menina... Rapaz! Como diria o Xaropinho. Invocou o Xaropinho. Não era? Eu te pergunto um negócio. Você que assistiu o anime não tá aqui pra me deixar mentir sozinho. Valia ou não valia invocar o Xaropinho? Porra! Porra! Então, a Shizuru, quando o cara... Que o cara começou, porra, contratei uma namorada pela internet. Deve vir uma baranga. É o pensamento dele enquanto ele tava esperando a namorada chegar. Aí me chega a Shizuru. Menino do céu, que garota bonita, nossa senhora, e olha que ela ainda tá vestida, tá, depois mais pra frente nos outros episódios elas vão pra praia, aí, rapaz, aí que o xaropinho é invocado até dizer chega, meu Deus do céu, a menina tá, como diz aqui na pauta do seu Jorge, a menina tá muito kawaii mesmo, tá kawaii. que eu sei que ele queria que eu fizesse isso. Ele até botou um ziz a mais ali no Kawaii, que ele pensa que eu não vi. De propósito, porque eu sabia que você ia mandar essa. Aí, papo vai, papo vem. Eles têm um primeiro encontro sensacional. O cara ficou realmente no mundo da lua, feliz que nem pinto no lixo. Aí, quando ele chega em casa pra dar as estrelas do Uber da menina, né? Que é um serviço, né? Então tem que dar estrelinha pra menina, né? Aí ele lê as observações e comentários dos fregueses anteriores dele e ele fica puto nas calças porque ele descobre que a garota é fofinha, kawaii, o caralho, a quatro, com todo mundo. Ele pensou que era só com ele. Não, vou te contar um negócio. Ô, meu filho... Não, deixa eu primeiro. Dá uma pausa aqui, peraí. Uma coisinha rapidinho que eu preciso falar com o Kazuya, só um instantinho. Tá? Ô, Kazuya, toma no meio do olho do teu cu, vai. Vai. Ô, só Nerd vai. Master, tá. Nerd Master, só pro teu conhecimento, o Norberto viu que caiu um ziz pra fora do monitor do note dele quando você falou que tava aí. Não, mas isso aí é porque ele não viu os quantos ziz tem aqui na pauta. Norberto, você não sabe de nada, inocente. Você não sabe quantos ziz tem aqui na pauta. E outra, outra referência que eu vou trazer pra essa pauta, por gentileza, ouçam o episódio sobre Isekais do Paranésia. É, esse é bom. Tá lançado recentemente, é muito bom mesmo. É bom demais da conta. Tem seu Jorge, apesar de que tem seu Jorge nele, mas é bom. É, por que você acha que é bom? É bom então, é bom, bom. Não, quem disse que não é bom? Quem falou que não é bom? É bom, muito bom. Mas aí o que é que acontece? Ele fica puto, começa a falar merda no comentário dele. Aí no dia seguinte, a garota vem vamos dizer, tirar sabão com o cara. Que porra é essa? A gente não me deu estrela negativa no caralho do serviço? Eu não te tratei direito, seu retardado, tal coisa. Caralho, cara, a primeira vez que eu vejo essa transformação do kawaii pra raivosa... Me pareceu muito a Gretchen, inclusive, em alguns momentos. É... Cara, me assustou, que a garota tem uma transformação completa. Uma salva de palmas pra dona dubladora dessa menina aí, que, ô, rapaz! Menino do céu, a mulher matou a pau, credo em cruz. Pois é. Bom, agora, aproveitando que você já deu o início do... Deixa eu só falar mais uma coisinha da trama, só pra gente passar pros personagens. Aí, beleza, papo vai, papo vem, eles brigam, entre aspas, né? Porque ela achou um absurdo ela ter tratado o cara tão bem, ter tomado uma avaliação negativa do cara. Aí ele recebe um telefonema que a avó dele foi pro hospital. Aí, como a garota tava no meio da discussão com o cara, ela não quis largar o cara com a discussão no meio, foi com ele, com o hospital e tudo. E no hospital... se descobre que a avó do cara e a avó da menina são amigas. E elas olham, olha a minha netinha com o seu netinho, que coisinha linda, que casal cuti-cuti kawaii. Ah, como eu vou ficar feliz se eles ficarem juntos. Aí a garota do casal, Shizuru... Puta que pariu, caralho, eu vou ter que ficar preso nesse filho da puta por causa da porra da avó dele, que a avó dele tá doente. Aí o cara... Aí daí pra frente é só confusão, gente. Daí pra frente essa zona, e são 12 episódios de uma zona muito engraçada. De uma zona muito deliciosa, eu posso dizer. Muito. Eu posso dizer, um dos poucos shoujos feitos por homens, sim, esse shoujo foi feito por homens. É shoujo isso aqui? Eu imagino que seja. Porque, mas tá bom. Né? Que dá algum resultado, né? Porque normalmente shoujo feito por homem não faz sucesso. Por que será? E esse tá, é um ponto completo e totalmente fora da curva. Bom, a gente vai passar agora pros nossos personagens principais. Claro que a gente vai falar aqui de Chizuru Ichinobu. É conhecida com o nome de namorada de aluguel como Chizuru Mizuhara. Chizuru Mizuhara. Mizuhara Chizuru. Exato. Tu vai falar dela antes do Kazuya? É. Eu tava na ordem aqui que eu peguei do My Name List, mas vamos pegar primeiro. Tecnicamente, o protagonista é o Kazooie, né? É, o filho da protagonista, vamos dizer assim, né? É, o filho da puta. Não, ele é muito filho da protagonista. É muito, muito. Vamos lá. É, primeiro o protagonista. A minha teoria. Posso? Minha teoria? Por favor. É que depois desse anime, eu fiquei com uma séria impressão na minha cabecinha, que é o seguinte: Kazuya Kinoshita, um babaca filho da puta. Kazuma Sato, de Konosuba, outro tremendo filho da puta. É alguma vertente nova dos animes japoneses a ter casulichos? É provável que sim. Então tá bom, né? Então vamos pro caso, né? Lixo da vez, que é o Kinoshita Kazuya, que é o personagem principal que tomou a na verdade o anime conta o desastre que a vida amorosa desse cara se tornou. Desastre em termos, né? Porque, vou te contar um negócio, da metade pro final do anime virou quase um anime de harém, né? É, por isso que eu acho que... É, por isso que há dúvida se ele não é um shoujo ou um anime de harém. Cara, tá quase de anime de harém, maluco. Eu não vou te enganar, não, tá? É quase anime de harém. Que o filho da puta é tão filha da puta, é tão filha da puta, que parece que jogou o pau no mel, cara. Que eu nunca vi tanta garota querer dar pra ele, cara. Puta que pariu. Vamos lá. Quem emprestou a voz pra ele no original foi Shun Hoye, que fez o rato, né? O Nezumi, de Jujutsu Kaisen. Que é The Idol Master Side M. Uhum. Que são os únicos dois nomes que eu já ouvi falar a respeito desse dublador. O resto, talvez o Galahad de Fate Grand Order. Mas o resto é tudo um personagem, ou anime que eu nunca vi, ou personagem tão bem, mas tão bem que você nunca vai entender de onde veio. Uhum. Ele não é tão, como posso dizer, experiente. Sim. Mas no anime ele fez um trabalho bastante bom. Aí partimos pra nossa querida Chizuru Itinose, né? Ou Chizuru Mizuhara. Uhum. E a Mizuhara foi feita por ninguém mais, ninguém menos que a Sora Amamiya. E a Sora Amamiya, pra quem não sabe, só pra quem não sabe, tá? Dá licença que essa aqui é minha vez, tá? Só pra quem não sabe, eu vou fazer só alguns comentários. Ela fez a Elizabeth Liones, dos Sete Pecados Capitais. Uhum. Ela fez a Mia, de Monster Musume. Ela fez a Akame, de Akame ga Kill. Ela fez, mano, uma porrada de personagem bom. E um personagem... Cala a boca que eu ainda não terminei. E um personagem que é o melhor personagem que ela já fez. Porque também é o personagem mais imbecil que ela já fez. Que é nada mais, nada menos que Aqua de Konosuba! Eu posso dizer que o time de dubladoras de seiyus do original do anime que a gente tá gravando agora, de Kanokari. Gente, a Girlfriend. Namorada de aluguel. Fala namorada de aluguel, tu lembra mais rápido? Kanokari, né? Que é a abreviação. Kanokari. As meninas principais, quase todas elas têm personagens em Konosuba. Quase! Não, quase! Só todas! Não, quase. Quase. Mas vamos lá. Pra vocês verem como ela faz, ela tem uma potência de interpretação lascada, porque ela passa da Chizuru Itinose, que é forte pra caceta, mas ainda assim não deixa de ser engraçada, de Akame em Akame ga Kill, que é uma assassina sem dó nem piedade, mas ainda assim tem um quê de de comédia, né? Ela vai pra Aqua e é uma sem noção cara, completa. Mas eu vi muito... Não. Eu vi muito a Aqua quando ela começa a dar esporro no Kazuya. A Aqua dando esporro no Kazuya, a Shizuru dando esporro no Kazuma. Ao contrário. A Aqua dando esporro no Kazuma e a Shizuru dando esporro no Kazuya é igual, cara. É igual. Então, é a mesma dubladora, né, cara? É a mesma Senyu. E Elizabeth de Nanatsu no Taizai, cara... Elizabeth. Pensa numa menina que, assim, no começo ela é sensual, e depois ela ganhou coragem. Aí a gente, depois da nossa querida Kizuru, a gente vem com Mami Nanami. Mami Nanami. É a seiyuu dela é a Aoi Yuki. Ela fez a... É só a personagem principal de Yahoo Girl. Mano, só! Yoshiko Hanamataki. Rototo de Apare Hanman. Atsuyu Atsui de Boku no Hiro. Só! A Madoka Kaname de Mahoshou de Madoka Mágica. Cara, Madoka Mágica é muito bom, maluco. Diane de Nanatsu no Taizai. Tatsumaki de One Punch Man. Como é que é? Tornado das Trevas, aquela garota dá medo, maluco, aquela menina me assusta, maluco dos deuses. A Komachi Hikigaya de Oregairu, a irmãzinha mais nova do Hachiman, mano. Uhum. Tânia de Gurechaf de Ouro Senki. Pouca mano, coisa, né? Mano, pensa numa mina... Tânia de Gurechaco, pensa numa minazinha de cerca de uns 8, 10 anos que é sádica ao extremo, velho. Uhum. E, pois é, essa não tem personagem em Konosuba, mas Pomba poderia. Também, né? Já faz a Diane nos Sete Pecados, tá bom, chega. Né? A gente tem a... E ela faz... Ah, e vocês... Ah, Jorge, mas você tá me deixando muito decepcionado. Porque ela fez a Dragon Cry Sonia no Fairy Tail. Ah, mas, cara... Se você pegar... Você já foi mais devoto. É que ela é do filme 2, Dragon Cry. Por isso que eu não citei. É um personagem B de um filme que não teve muita coisa por aqui. Ela já é boa o suficiente pra poder ter os outros personagens, cara. Tá bom. Bom, assume Sakurasawa, que é a das namoradas de aluguel, é a mais... introvertida, né? Ela não é tão extrovertida quanto o Shizuru, né? Ela é novata. A Ruka? Não, a Ruka não é introvertida, não. Eu tô falando da Sumi. Ah, você pulou a Ruka? A Ruka fica por último. Ah, tá bom. É que na ordem do anime, a Sumi é a última. Sim, a Sumi é a última, mas eu trouxe ela... Ah, tá bom. Eu trouxe ela agora... Porque você é o host da conversa e foda-se. Não só por isso. Eu tô querendo dizer... Caralho, não só por isso, filha da puta. Porque a seiyuu da Sumi é Rie Takahashi. Pra e o que Rie Takahashi fez, Jorge? Pra começar, ela é a voz da Megumin em Konosuba. Não! Eu queria ter falado esse! Mesh Megumin! Miyelite. Ela canta bem pra caralho, Megumin! Mesh Miyelite de Fate Grand Order. É, uhum. Jirin Rokudo de queijo. Queijo é bom. Queijo é gostoso. No pão é bom. É, assista o anime, você vai entender. Emília de ReZero. Aqua Aino de Renai Boku. Também outro anime de comédia. Mano, Ô, Sara! Ela fez personagem do Jojo! Sara! Ela fez personagem do Jojo! Ela fez personagem de Jojo. Pois é, ela fez personagem de Jojo. Enfim. E aí, por fim, a gente tem a nossa querida Ruka Sarashina. E foi uma verdadeira pimenta nesse relacionamento do Kazuya e da Chizuru. Né? Foi aí que eu comecei a achar que o Kazuya tinha passado mel nas partes, entendeu? Né? A seiyuu dela é a Nao Toyama. Pra vocês terem uma noção, ela fez Miore Gairu e Yugahama. Ela fez Chitouge Kirisaki de Nisekoi, Reina Prowler de Macross Delta, a Chiho Sasaki de Hatarakuma Osama, Chiho-chan foi ela que fez, Lyria de Grand Blue Fantasy, a Elfa de Goblin Slayer, porra, maneira, Claire Aoki de Gleipnir, e a Momo Kawanagari. Bomba, essa tava difícil. É Momo Kawanagari de Aiten Shibuya. Maneiro. Cara, pensa outra que também tem uma puta amplitude e faz só personagem invocada, né? Porque a Ruka, a Elfa e a Chiho, mano, três personagens que são invocadas, velho. Uhum. Por fim... Ouvinte, só pra saber por que que o Jorge acha que a Ruka meteu pimenta na conversa, é porque a Ruka é outra namorada de aluguel. Desse anime, três são namoradas de aluguel. É a Ruka, a Sumi e a Chizuru. A Chizuru é a, vamos dizer, a líder da patota, né? No caso das namoradas de aluguel, é a mais... É a cinco estrelas, top star, cinco pontos do Uber, entendeu? A Ruka é, vamos dizer, a segunda colocada e assume a recém-entrada na conversa, só que é muito tímida. Mas o negócio da Ruka é que a Ruka é tão boa namorada de aluguel quanto a Chizuru, só que ela é namorada de aluguel de um amigo do Kazuya, sem eles saberem que ela é namorada de aluguel. Aí depois, quando descobrem que ela é namorada de aluguel, ela ficou tão fissurada na porra do Kazuya, não sei por quê, porque ele era um babaca, porque... Era? Ah, não! Continua sendo. Fica... Não, ele é um babaca. Desculpa, eu usei o tempo verbal errado. Né? Não, dá pra mim. Fica comigo. Deixa esse juru. Eu tô pra você. Nossa senhora. Tá bom, né? Então tá. Ok. Lá, lá, lá, lá. A Ruka não é tão... Não é tão bonita quanto a Chizuru, mas... Caramba, velho. Não, a Ruka é bonita. Não é... Você falou assim. Ela não é tão bonita quanto a Chizuru, principalmente de biquíni. Mas porra, então tá. Ah, pai! Ela merece o xaropinho também. Merece. Agora pensa na história. O cara, ele tá estudando na faculdade, até agora não entende porra nenhuma que curso que ele faz. Curso de vagabundo profissional. Né? Quase isso. Mas, mano, ele começa a manter a Chizuru como namorada, porque, caramba, foi a avó dele dizer que tava... Dizerem que a avó dele tava doente, correu pro hospital. Foi lá, a avó dele disse que tava de boa, que conhecia a avó da Chizuru. Aí as duas ficaram amigas, e aí as duas ficaram felizes porque os netos estavam namorando, porra. Aí não tinha como desfazer a mentira sem deixar as duas velhinhas tristes, né? Não, e o pior é que na frente da avó, a Chizuru se comporta como uma namorada perfeita, né? Aquela coisa de, a vida é tão boa, tão legal, basta a avó sair do quarto ou ela estéreo um tempo sozinho, que ela senta ali a porrada no Kazuya, mas com gosto, né? Verbalmente, lógico. Não, eu queria que fosse fisicamente. Então, eu algumas, que fosse fisicamente, algumas vezes ela fez fisicamente. sentou-lhe o tapa na teba, velho, na boa. Foi pouco, eu ainda achei que foi pouco. Mas tá e bom. Aí é aquela velha história, né? Quem conta um ponto, aumenta um ponto. E aí quanto mais mentiras o Kazuya vai contando, mais enrolado com a Chizuru ele vai ficando. E aí ele vai se... Ele já fica apaixonado por ela e ele vai... ele se descobre que tá amando. Sim, amando. O negócio é mais sério. A Chizuru. Uhum. E aí... E como se pouca... Como se desgraça pouca não fosse bobagem, né? Você lembra da Nami na Mami na Mama Nami Nami, né? Não lembra dela? Lembra, a né? Mami, ex-namorada do Kazuma? Do Kazuma, do Kazuma... Cara, eu vou confundir os dois toda hora, que sou da babaca. Né? A ex-namorada do Kazuya, saca? Lembra dela? Não é que ela, depois de ver que o Kazuya pegou uma gostosa... Porque Chizuru, desculpa, ela é gostosa. Rapaz! Ela é, né? Eu aí quando ela vê que ele pegou uma gostosa, ela fala, mas porra! Nessa edição. Não precisa não, deixa o meu, eu não tô imitando direitinho, não? Eu tô imitando direitinho. É só pra juntar os dois, pronto. Ah, mas aí ela, porra, o cara era um lixo e continua sendo, minha filha. Ele era um lixo, como é que ele arrumou uma garota bonita dessa assim? O que é que tá havendo com ele? Será que ele tá começando a limpar o mel a passar mel na virilha? Que porra é essa? Aí papo vai, papo vem, ela quer dar pro cara também. Ah, eu me arrependi, eu quero voltar com você, filha de uma puta. Mas caralho, tá assim, é, tá bom, então, né, mano? Ela quis voltar, tem um ponto. A Mami quis voltar com o Kazuya só pra dizer, só pra satisfazer o ego dela, porque essa mina não é brinquedo não, velho. Não. Ela é menino. Ela é bonita? É, ela é rapaz! Ela é rapaz também, mas menino, o que é que ela tem de bonita? Ela tem de maligna. Ela é uma mulher maligna, é uma criatura do mal, entendeu? Não, ela deu um pé na bunda do Kazuya, viu que o Kazuya arrumou uma namorada e ela vai sentir o prazer de desfazer o namoro do cara, voltar com ele só no mês seguinte e dar um pé na bunda dele de novo, velho. É mole? Porra, velho. E no meio de tudo temos a Sumi, né? Que foi o primeiro encontro dela como namorada de aluguel foi o Kazuya, a pedido da Chizuru. Não foi. Ele não é o primeiro encontro dela. O que acontece é que a Chizuru combinou com o Kazuya fazer um encontro de treinamento pra Sumi. A Sumi não era o primeiro encontro dela com o Kazuma, não. Kazuya. É. Esse vai ser o meme do episódio. Kazuma ou Kazuya? Qual dos dois vai prevalecer até o final? Eu vou chamar de Kazulixo, que é ser mais fácil de não errar. Né? Mas assim, a Sumi, ela é tão introvertida, ela é tão... Tímida. Que ela não consegue. Ela não consegue fazer os encontros dela direito. Então, ela não consegue fazer os encontros. Ela não consegue falar. Ela tem que escrever num caderno, porque ela não consegue abrir a boca. Exato. E aí a Chizuru, com pena da menina, pediu pro Kazuya... ter um encontro de treinamento com ela. E convenhamos e convenhamos, né? Ele ajudou a menina um pouco. Cara, mas venhamos e convenhamos, novamente. Como desgraça pouco é bobagem? Quem é que vê o Kazuya com a Sumi no encontro? A Nami na Mami Nami Nami. Mami, pode chamar. Só a Mami tá bom. Mami, Mami Nami, Mami Nami. Mami na Nami, mas pode chamar só de Nami. Pode chamar só de Mami. Viu? Você mesmo erra, tá vendo? É claro, tá vendo? Tá você, vendo? Você me incutiu ao erro. Você me induziu ao erro. Até falei a palavra errada. Mas enfim, fala só Mami que tá tudo certo. Ela tá vendo que ele tá com a Chizuru e depois aparece com a Aruka e agora aparece com a Sumi. Não, com a Aruka ela não vê. A Aruka, no, a Aruka sempre aparece com o outro lá, com quatro olhos do amigo então, do então, mas ela, mais pro final do anime, ela vê a Aruka, sim. Ah, então tá. Mano, até a cena que ela encontra a Ruka é um... O xaropinho parece não pra dizer que as minas é bonita, é pra dizer que a situação tá feia, velho. Aí é a cena daquele teste de DNA no ratinho. É, o momento de hashtag fodeu. Fodeu. Pra vocês terem uma noção, a Mami, ela vai até tal ponto que ela aluga a Chizuru. Sim, caraca, eu adorei essa, quando a Mami aluga a Chizuru pra saber como é que é a Chizuru, porque ela descobriu que a Chizuru é namorada de aluguel, né? Aí ela quer passar o dia com a Chizuru pra saber como é que é a Chizuru, pra de repente, sei lá, conseguir o Kazulixo de volta. Mano, e o Kazuya, no maior estilo stalker, atrás das duas, cara. Não foi stalker, não, porque coincidiu por uma coincidência coincidente que elas foram passear no karaokê onde o Kazulixo trabalha com a Ruka. Sim. Mas depois disso ele largou o trabalho e foi atrás das duas. Mas é lógico, você não ia? Porra, o bagulho tava em petição de vai dar merda, capitão, velho. Maluco, é a tua namorada de aluguel. Namorada. Com a tua ex no teu lugar de trabalho. Tu não vai atrás? Rapaz! Isso sem contar que a sua colega de trabalho é o seu rolo. O seu rolo. O seu rolo é ótimo, o seu rolo. Mano, pro final do anime, o bagulho tava tenso pra cacete, velho. Bota tenso disso. Mas, cara, Kanojo Okarishimasu, ou Kanokari, abreviando, ou como o Nerdmaster gosta de chamar a namorada de aluguel em português. O que é? O que é? Tem umas tiradas de comédia que você olha pra aquilo ali e você racha o bico, velho. É, cara. Cara, eu quero chamar a atenção dos ouvintes pro episódio na praia. O episódio na praia, tu se mija de tanto dar risada, cara. Pois porque é. É uma situação de foda-se atrás da outra, cara. Porque, primeiro, Kazulixo e a galera do Kazulixo, incluindo o Nami na Mami Nami, eles resolvem ir pra praia pra curtir a vida, né? Ah, mas cadê tua namorada, Kazulixo? Ah, ela não pôde vir. Não pôde vir o caralho que ela tá ali atrás com as duas amigas dela de quatro. Tá ali agora. Nossa, namorada, você veio, você disse que não vinha. Ah, desculpa, eu não sabia que você não vinha, namorado, mas eu estava com saudade de você. Ai, que merda, que situação, filha da puta. Então, você percebeu que também a Chizuru, ela utiliza a mesma tática do Clark Kent, né? Porque ela pensa que pode se disfarçar utilizando um óculos. Pior que é. Só que ao contrário não, que a gente não falou também que pros ouvintes que por acaso a Chizuru é colega de faculdade do Kazulixo. É, colégio. Eles estudam na mesma universidade e não no mesmo curso, e ela é atriz. Ai, ai. Ninguém desconfiava que ela era atriz, né? Não, né? É. Tinha uma senhora pulga atrás da orelha, mas também quando ela revela que tá fazendo curso de artes cênicas e que vai se prestar a ser atriz, aí é que faz mais sentido ainda todas as técnicas que ela utiliza pra como namorada de aluguel, cara. É verdade. É verdade. Agora também eu não entendi até, tipo, desde que a Ruka apareceu no anime, até o final, no episódio 12, eu não entendi como ela se apaixonou pelo Kazuya, cara. Não entendi, cara. Porque ele passou mel nas partes. Não, isso daí eu chamo de hashtag protagonismo. Isso se chama hashtag meu pau de ouro. Né? Mas enfim. Assume, ela apareceu uma vez em um episódio que foi dedicado pra ela, né? E nos outros ela não voltou. Talvez ela volte na temporada 2, porque já foi anunciada a temporada 2, mas ainda não foi. Eu tô muito esperando a temporada 2, porque tem uma vizinha do Kazuya, que é a espécie de stalker do Kazuya. E sim, vai ter uma stalker na conversa, ouvintes. E maluco, eu tô doido pra ver como é que vai ser a interatividade entre a stalker do Kazuya, a Shizuru, a Ruka e a Sumi. E a Mami. E a Mami na Mami Nami, isso, é. Não posso esquecer da Mami na Mami Nami. Porque a Mami tá... É como diz a minha mãe. Ela não caga e não sai de cima. Porque ela deu um pé na bunda do Kazuya, mas não sai de perto dele. Incrível. Que coisa, não? Incrível, velho. Porque no caso da Mami, eu não digo que é o pau de mel, como você tá dizendo. É mais... Principalmente porque ele não comeu. Não, é mais pelo simples fato de ego ferido, né? O caso dela é completamente ego ferido. É simples fato. Ah, eu não quis, você quis, a tal hora eu quero de volta. É isso. Saca, criança birrenta? Saca a criança birrenta? Ah, eu não queria essa bola, mas agora que você tá brincando com ela, eu quero de volta. É, por aí, por isso que eu tô falando, cara. E junta tudo isso eu não digo nem uma pitada, eu digo que é... O anime é 50% comédia, velho. Porque, meu... Eu diria até que mais, eu diria que é os 60% comédia. É uma comédia com uma trama por trás, né? Que é bem trabalhada, vamos dizer o que é verdade, né? Sim, sim, muito boa, muito boa. Meu, e aí, assim, por enquanto, eu sugiro a gente dar a nota, né? Porque a gente tem o anúncio da segunda temporada, mas não sabe quando vai lançar, então... Ah, deixa eu dar agora, depois da nota pra temporada 2 também. Eu não sei porque isso. Essa tua mania de só querer dar nota depois que acaba tudo. Ah, porque assim, a nota vai pra obra inteira, mas é interessante também depois ver o quanto que a obra evolui, né? Então, vamos pra nota. Nerdmaster, de 0... Olha só! De 0 a 8 de 0... Ah, quantas que são esferas? 8, né? 8, sim. Só lembrar do nosso especial, são 8. De 0 a 8 esferas, o Namorada de Aluguel, pra mim, merece 6. Por que não 8? Porque apesar de ser muito bom, bem escrito e engraçado para um caralho, tem o protagonista mais babaca, filha de uma puta, desgramento, desgraçado. Eu vou te contar um negócio. O moleque babaca, cara. Ele consegue ser mais babaca que o Kazuma Sato do Konosuba. E olha que o Kazuma Sato era meu padrão de babaca mor nos protagonistas de anime, tá? Então, parabéns. O seu padrão de caso lixo foi atualizado com sucesso. Com sucesso, com sucesso. Então, 6 esferas pelo rapaz da Shizuru. Né? Eu também, assim, eu posso dizer que o meu caso, eu dou também 6 esferas. Primeiro, se o Kazuya parasse de mentir e tentasse conquistar a Shizuru da maneira certa, a gente não tinha tanto... A gente não tinha um anime tão engraçado, mas também tinha o negócio mais correto. E, mano, eu não quero um negócio mais correto, não. Eu prefiro engraçado. Ele mente nas horas mais impróprias, velho. Quando é pra ele falar a verdade, ele não fala, velho. E quando é pra ele se declarar pra Shizuru, ele só fala bosta, velho. Realmente, é um caso lixo, velho. Com certeza. Eu digo que o Kazuya, ele pegou o lixismo do Kazuma e atualizou pra versão 2.0, velho. É que o Kazuma ainda é um caso lixo que a gente gosta. O Kazuya... Não, o Kazuya eu não... Cara, eu antipatizei com o Kazuya desde o primeiro momento. Não, porque assim... Mano, que porra de ego ferido é esse? Ele aluga a Shizuru pelo aplicativo, foi um senhor encontro com ela, fez um negócio muito bom, obrigado. E só porque descobre que a menina tava atuando com todo mundo que ela encontra, o cara vai lá e dá nota baixa? Se fuder, velho. Babaca, né? Se fosse comigo, era 5 estrelas e ainda uma gorjetinha. Vamos falar estilo Uber, né? É, né? Bom, um abraço aqui pro Sandrão, que acabou de chegar. Chegou na hora da gente sair. Tchau, Sandro! Né? Um abraço aqui pro Norberto. Vamos fazer um pouco do jabá pra ele também, até porque eu tô lá também. É, só esperem a estreia dos contos de final de ano lá do Mindstorm, que é o Mindstorm 3000. Legal! E por fim, tem alguma coisa mais a adicionar pra Kanokari ou Nerd Master? Olha só! Apesar da babaquice do protagonista, as outras personagens, principalmente as namoradas, elas ganham um quê a mais. Acho que a babaquice do protagonista enaltece as qualidades das outras personagens, tá? Com certeza. Então, se você tava com receio de assistir esse anime por causa da babaquice do protagonista, vai na fé, cara. Vocês vão dar muito boas risadas no Namorada do Aluguel, Rent a Girlfriend, Kanojo, sei lá das quantas. E eu recomendo piamente que vocês vão atrás. É muito bom mesmo. E tu, Jorge? Ah, eu também recomendo fortemente, cara. Porque foi... Meu, eu assisti no Crunchyroll. E eu assisti a cada... Eu ficava... Meu, fazia muito tempo que eu não esperava ansiosamente por um episódio de um anime, cara. A cada vez eu queria saber o que aconteceu. E o cliffhanger no episódio 12, cara, me deixou muito puto. Porque eu queria ver o que aconteceu com a história. Uhum. Sim, sim. De resto, agradeço você que nos ouviu até aqui, sim. Esse vai ser um episódio mais curto. Até porque o anime, ele é um slice of life, cara. Só você assistindo pra você entender... o que acontece, o que deixa de acontecer, as piadas, você vai ver as piadas, vai dar risada, como o Nerd Master disse. E agora a gente espera a segunda temporada pra gravar sobre ela também, né? É isso aí. Tchau, ouvintes! Tchau! De resto, um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Beijo! Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br. Suzume ga chun chun, kawaii na.